Desculpe a chegada repentina, mas é que se faz muito necessário. Porque o esclarecimento precisa vir. O povo, o mundo, precisa ser esclarecido e precisa expandir a sua visão perante a realidade espiritual. Tudo o que acontece aqui nessa casa, por mais que muitos não estejam compreendendo, não estejam entendendo, é direção espiritual da luz, é direção de Jesus. E muito, há muito nós esperamos por esse momento, para que fosse mostrado a espiritualidade como ela é, não como o homem vem criando. Nós precisamos inserir nesse trabalho pessoas de inúmeras religiões diferentes. Um trabalho aberto por duas moças evangélicas e um rapaz sem religião, para que tudo isso pudesse ser trazido. Não podemos fazer isso através de umbandistas, candomblecistas, não podemos fazer isso através de espíritas, espiritualistas, não podemos, por causa da doutrina deles, por causa das convicções, por causa das interpretações, por causa dos dogmas, que por mais que muitos deles se digam sem dogmas, ainda estão com um dogma bem entranhado nos seus corações, infelizmente. Então aqui nós mostramos a espiritualidade como ela é. Por isso que esses vídeos devem entrar, para que o povo veja a verdadeira manifestação da vibração orixá Iansã, da vibração orixá Oxum. Como aqui não se visa ganho financeiro, acredito que vocês não vão se preocupar em colocar a apresentação com as músicas. A mediunidade, ela é um dom dada por Deus para aqueles que vieram com a mediunidade. Tudo foi programado antes, lá no plano espiritual, para o espírito, quando encarnar, trabalhar com a mediunidade com Jesus. E a verdadeira mediunidade, seja na religião que for, seja na Umbanda, no Espiritismo, na religião evangélica, seja na religião que for, a mediunidade deve ser exercida por amor, de graça, de boa vontade, para o auxílio evolutivo do próximo e para o auxílio evolutivo do próprio médium que está sendo usado. Os espíritos trabalham com médiums sérios, os espíritos da luz, para os médiuns que querem verdadeiramente servir a Jesus Cristo. Mediunidade não se cobra. Mediunidade com Jesus se faz por amor e caridade, se faz por evolução, se faz de boa vontade. Essa é a verdadeira mediunidade com Jesus. O médium com Jesus, seja da religião que for, ele não pode ter raiva no coração. O médium com Jesus não pode ser invejoso. O médium com Jesus não pode ser egocêntrico. O médium com Jesus não pode ser vaidoso. O médium com Jesus não pode nutrir rancor no coração. O médium com Jesus tem que fazer reforma íntima. O médium com Jesus não pode ter vícios. O médium com Jesus não vai disputar com outro médium. O médium com Jesus, ele não deseja títulos, não deseja voz de comando num trabalho. O médium com Jesus, ele vem, faz o que tem que fazer por amor para si e para o seu próximo, sem nada querer em troca. Aqui nessa casa, nós estamos restabelecendo a verdadeira mediunidade que se perdeu. Nós estamos reavendo os verdadeiros profetas, os verdadeiros médiuns com Jesus, que já vêm se perdendo. Por isso não existem por aí mais grandes profetas, porque tudo está se perdendo. Os médiuns vêm usando a mediunidade de uma forma totalmente contrária ao que o Cristo ensinou, mesmo com muitos conhecimentos. Aqui, vocês vão encontrar a mediunidade sendo usada com humildade, com amor, cada um sendo usado por Deus, usado por Jesus, da forma que foi programada no plano espiritual. Uns de uma forma mais incisiva, porque precisa o conserto. Espero que compreendam, porque são almas muito rebeldes que já vêm repetindo erros há muitos milênios. Por isso está sendo necessário que seja dessa forma. Mas este que usa é usado também de uma forma incisiva, também é usado de uma forma amorosa, porque não se engane com o tamanho de corpo físico. Existe muito amor no coração. Outros serão usados como foi usada a menina na apresentação dos orixás, ou na cura, ou na limpeza. Assim como o serviço dos auxiliares é de extrema importância, porque se não tivessem os auxiliares, muita coisa não poderia ser feita. Assim como tem os outros que são usados na oração, todos são de extrema importância. Todos trabalham em conjunto. Nessa casa não existe competição, não existe disputa, não existe inveja de um médium para o com outro médium. Nesta casa, os espíritos se manifestam como são, não como os doutrinários querem que eles trabalhem, porque os espíritos vêm se manifestando em muitas casas da forma que eles querem, para que os espíritos possam fazer o trabalho, da forma que a doutrina deles aceita. Só que agora os espíritos vão se manifestar como eles são, sem dogmas, sem doutrinas, sem convicções, sem extremismo religioso, sem ganância, sem soberba, sem egocentrismo, sem vaidade. A espiritualidade maior, como ela é, puro amor e fraternidade. Essa é a verdadeira espiritualidade maior. Não pedimos que não nos compreenda. Não pedimos. Só pedimos que respeite. Só isso. Respeita. Não precisa compreender. Só respeita. Porque depois do desencarne, quando chegar no plano espiritual e enxergar o que está sendo feito aqui, porque o trabalho vai continuar por muito tempo, por séculos, esse trabalho só está começando, porque haverão sucessores, para que não se arrependa, para que o arrependimento e a vergonha, quando chegar no plano espiritual, não seja grande. Portanto, respeita, porque muitos que já fizeram o que fizeram, após o desencarne, ou até mesmo conforme for as coisas, ainda nesta encarnação, vão se arrepender muito e vão sentir muita vergonha do que vem fazendo. Muitos. Nós não pedimos o apoio de ninguém. Apoia quem quer. Não pedimos o apoio de ninguém. Mas se quiser apoiar, seja bem-vindo. Se não quiser, respeita. porque aqui há verdadeiramente o amparo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que muitos não acreditem, por mais que muitos não aceitem, não importa, nós já sabíamos que seria assim. Todo o trabalho atemporal no planeta de provas e expiações, impregnado de almas rebeldes e endividadas, as atitudes não poderiam ser diferentes. Todo aquele que é enviado da luz verdadeiramente, para um trabalho verdadeiramente da luz e para conserto, é perseguido, porque os irmãos daqui da Terra não querem ser consertados e não querem ter os seus defeitos externados. Eles querem continuar como são. Esse povo ainda insiste em permanecer no mal, nas trevas. E é exatamente por isso que o exílio planetário vem se intensificando, vem sendo adiantado, porque só vai ficar aqui quem desejar permanecer e ser da luz. Meus irmãos médiuns, ainda há tempo de conserto. Usem a mediunidade como ela tem que ser usada, como algumas casas estão usando, muito poucas, mas estão usando. Usem como ela tem que ser usada, sem julgamentos, sem egocentrismo, sem vaidade, sem ganância, sem agressividade, sem desejo de vingança, sem violência com as palavras, sem julgamentos, por amor, de forma fraterna. Assim é a mediunidade. Eu agradeço pela paciência, agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Agostinho.